Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos queridos da Hora da Misericórdia, eu começo esse programa, obrigado a quem ligou aqui. Você liga 5 para as 3 horas, e você participa do texto ao vivo. Que número que a gente liga, padre? 32210 operadora 41, né? 41 é o DDD daqui. 3221-6070. Obrigado a todos que participaram. Eu estou aqui com o site e tem um pedido de oração aqui, uma amada de Deus, de Aracaju. Padre, sua bênção. Preciso de ajuda. Estou passando por um problema sério. Problema de relacionamento. Estamos frios, brigando, e não há motivos para isso. Eu estou sofrendo muito. Me ajude. Filha de Deus, se entrega nessa misericórdia de Jesus. Você que me escreveu lá de Aracaju, não é por acaso que eu digo: confie em Jesus misericordioso. Se você olhar para a foto, aquela imagem de Jesus misericordioso, o que é que está escrito embaixo? Jesus, eu confio em vós. Então o que está esperando, filha? Confia nele. Escute esse testemunho. E você tem falado dessa Hora da Misericórdia? Você tem divulgado? Gente, como é importante. Que hora foi que Jesus partiu desta vida? Às 3 horas da tarde, segundo os evangelhos. Logo nós vamos estar na Semana Santa e você vai se dar conta disso. Por isso é a Hora da Misericórdia. Escuta esse testemunho. Meu nome é Osni, moro em Curitiba. Quero deixar meu testemunho de uma graça que eu recebi através do Terço da Divina Misericórdia, que eu acompanho todos os dias. Um problema de coluna, uma dor muito forte na minha coluna. Fiquei uma semana sem poder trabalhar. Fui fazer um raio-x e constatou um problema na vértebra. E antes mesmo de eu comprar os remédios para tomar, eu fiz o Terço da Divina Misericórdia todos os dias. E hoje, com a graça de Deus, Jesus misericordioso, estou curado. Obrigado, Jesus, por essa graça. Obrigado a você, Osni, de Curitiba, região metropolitana, a todo o povo que me acompanha pela Rádio Evangelizar. Olha, faça como Osni. Você que me acompanha nessa hora, agora à tarde, eu quero que você cite no testemunho. Eu acompanho, eu rezo a Hora da Misericórdia. Gente, é edificante demais. Vamos lá. Terça-feira, Bíblia aberta, cartilha de oração. Preciso de uma palavra. preciso de uma palavra que oriente a minha vida. E o texto de hoje? João 5, de 1 a 16. João 5, de 1 a 16. Jesus tem palavra boa. É quando Jesus me fala que eu me torno mais pessoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para Jerusalém, para uma festa dos judeus. E havia ali uma piscina chamada Betesda, que tinha 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Naquele dia, estava ali um homem enfermo, há 38 anos. Vendo-o deitado, Jesus ordenou-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou o seu leito e foi andando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Ah, povo de Deus, que evangelho forte e lindo numa terça-feira quando rezamos pelos doentes. Enquanto eu vou explicando o evangelho, pega lá a roupa de um enfermo. Esses dias uma senhora partilhava comigo que o filho estava doente no hospital, ficou quase um mês. E o horário de visita dela era de manhã e à tarde, às 5 horas. Eu acho que era UTI, porque 5 horas geralmente é horário de UTI. Sabe o que ela fazia? Ela lavava os pijamas. Então não era UTI, porque era pijama. Ela me contou que era pijama. E ela lavava o pijama em frente do rádio. Abençoava e levava para ele. O rapaz estava desenganado dos médicos. Gente, não é a bênção do Padre Reginaldo, para com isso. É a misericórdia de Jesus. É a fé desta mulher. É a mesma fé que a gente vê aqui. Quando Jesus diz: levanta-te, toma teu leito e anda. Você vai falar, mas para aquele homem era fácil. Não, ele teve que crer em Jesus. Jesus está dizendo hoje: toma teu leito. O que é tomar o leito? Existe uma diferença entre ser doente e estar doente. E tem gente que se fez doente. O que é se fazer doente? Não é fingimento. É que assimilou a doença como parte da vida. E eu digo para você: toma teu leito. Levanta. Anda. Saia dessa tristeza, dessa prostração. Saia desse desânimo. Levanta e anda. Retoma teu caminho. Deus vai fortalecer tuas pernas. Estão bambas, mas Deus fortalece. Se aproprie desse momento. Pega lá a foto de um doente. Ou os teus remédios, aqueles para ansiedade, aqueles para palpitação no coração, sabe? Que no fundo você sabe, emocional. Você que é uma pessoa muito nervosa, ansiosa, põe a mão no teu peito agora e diga: Senhor, toca em mim. Toca em mim, Senhor, tira essa ansiedade. Como um barro nas mãos do oleiro. Eu creio, Senhor, que estás dizendo para mim hoje: levanta e anda. Eu sei que estás agindo em mim, Senhor, porque o teu amor me cura como curaste aquele paralítico em volta da piscina de Betsaida. O teu amor me cura. Senhor Deus, não olhe a imperfeição desta oração, desse sacerdote, Senhor, não olhe os meus pecados, mas olhe a fé do teu povo, que nesse momento reza, desses remédios que estão sendo segurados na mão, dessas roupas de enfermos, visite, Senhor, o leito de cada um que sofre, console-os, conforte-os. Não tem como não dizer, o tempo está estourado, mas a Luciana dos Santos de Dourados, de Mato Grosso do Sul, está agora no site dizendo: Padre, eu vim agradecer uma graça recebida, eu descobri que tinha câncer de mama, mas hoje eu estou testemunhando que estou curada, Deus me deu força. Que a bênção de Deus esteja com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na Hora da Misericórdia.